da praça. Corpo na cama, dólar falso. O quarto dela não tem janela. Flores de plástico, é tudo junto e misturado. Casaco de visão e bucetinha de coco. Gilete azul, arco-íris, cachorrinho de pelúcia, oncinha pintada, coelhinho peludo, uma lança no escuro, o olho do cu, no meio do mundo. Quem serei eu? Quem será ela? Razão e ficção, e bucetinha de cucu. Os adornos e os gestos com que se reveste, o seu mistério, as suas plumas, as suas pérolas, todos os seus versos, a flor do lácio, as quimeras, anel de diamante, rubim cravado, pulseira de ouro e bucetinha de coco. E bucetinha de coco. E bucetinha de coco. E bucetinha de coco. A bucetinha de cocô. A bucetinha de cocô. Um livro que nunca foi lido num banco da praça. A bucetinha de cocô.